Zulish 4, request clearance. Okay, roger. Are you ready to copy? Affirm, partial view support. Okay, clear to Lisbon, flight level 350, fly upper Whiskey 58 until Recife, then upper Romeo 551, and according to your flight plan route. After takeoff, turn left to Puka, departure Aru, Aru is Aracaju transition. Squawk 5034, control is 119.35. Okay, then. Quickly, roll flight level 350, Whiskey 58, receive, Papa Romeo 551, Aru. By the left to Puka, sorry, by the left Puka Aru, squawk 5034, departure 119.35. Affirmative, we're part ready to push and to start. Alpha 1 ready to push, go this far. Salvador, é o gol 1098, boa noite. Prossiga 098. Tá tentando ir pra Natal no nível 37, correção, no nível 390. Então estamos na escuta pra cópia. Ele não copiou? Ah não, acho que já copiou aqui, deixa eu ver aqui que eu entrei agora. É 5037 é o transponder, né? É afirmativo, Pucas e pare, o nível autorizado foi o 370, ok? 370, obrigado. Deixa eu pressionar. Para. Via Pesulo 10 é a Pucas e pare, tá pronto agora, Pedro? 407 previsto é a 620 parte 3, ok? Autorizado 170 da Campina Grande, no nível 370, via Pesulo 10, decola da 10 curva esquerda, saída é a Puka, transição Zipar, aciona o código 5033 e o controle de frequência 199.35. Chama para o acionamento. Fala com o 968 para o posicionamento. Confirmando, é o 868 na 2, é isso? Isso mesmo, boa noite 868. Está autorizado, chama o táxi. Chama o táxi, boa noite 68. Salvador, é Portugal 028, correction 024. Go ahead. Our flight plan is Puka departure, then Zipar upper Zulu 10 to Natal. May we keep the flight plan? Okay, your route there is upper Zulu 10? Affirmative, until Natal, then upper November 873. Okay, I'll check with the Recife Center, okay? I have another route here. I have upper Whiskey 58 via Recife. Stand by to copy again your route and your SID. Thank you, standing by for Portugal 024. O Salvador Schenner, é 258 estabilizado, X-ray, 2 milhas do sistema. Gente, autorizado o pouso, ventura 00 graus, 109.2 segundos. Everport, é 24. Control 024, ready to copy the change? Ready to copy for Control 024. Okay, changing your route, then it's Zipar via Zulu 10, then Natal, then up to November 873 in Tall, and then according to the flight plan route, after takeoff turn left to Puka, departure and Zipar transition. Okay, Portugal 024, clear to Lisbon, SID Puka, Zipar transition, then up Zulu 10 to Natal, then up November 873 to Tall, and after departure left turn to Puka, thank you. That's a left turn, okay, report ready to push and to start. Will do. Confirm left turn and call you back when clear, Portugal 024. Aro Taxi 8868, a bordo temos 170, 1h50, Salvador. Livre Taxi à direita, confirmando 170? Afirmo. Ok, tá livre à direita, chame no Ponte Pé 18, no decimal 95. 295, Ponte Pé, obrigado, boa parte. Amém. É 258, são os 42, táxi à direita, pode manter minha escuta. É táxi A via Alfa, Kilo e Pátio 3, atento sinalização para o portão do Pátio 3. Direito, primeiro sua escuta, Alfa, Kilo, Pátio 3, seguindo o balizador lá. É 258, por favor, aí. É da Mari, reduza para 250 nós, QNH 120 no 2, desça para nível 050. Tá 8. 050. Quem se enche, aguarde cópia Guarulhos 9258. Oito livre decolagem 100 graus 12 anjos. Livre decolagem. Autorizado Guarulhos 360 nível via Tesouro 10, bridge, após conforme o plano. Decola da 10 com curva à direita na saída da Euleda, bridge, na aerovia. Aciona 5035 e o controle 199-35. Chama pra decola os 45, controle 19-35. 19-35, obrigado. Sr. Charlie Hotel, reporte Itapuã e Campo. Livre Victor Charlie Hotel, are you flying direct to VOR, that's right, sir? Okay, do you have conditions to intercept the ILS X-ray approach? And when establishing a localizer course, you make a big turn by your right to runway 17, is that possible for you, sir? Okay, so I'm gonna ask you to fly direct to donor position and expect ILS X-ray approach to runway 10. After you are established on localizer course, you will call Salvador Tower, and with them, you will change the rules and make a big turn for your right to runway 17. Is that possible for you? Okay, we'll fly direct to unit position. We report established on ILS X-ray for runway 10, and after we'll modificate rules to land VFR on runway 17. That's right, thank you, sir. Fly direct to Duna, you are clear. Final ILS approach to runway 10, report reception. We'll fly Duna and clear to ILS X-ray approach. We just got hotel. Salvador, Goma 868, a coluna, se escuta. Goma 868, contato radar, suba para o nível 230, sai da PUCA. 230 na PUCA, Goma 868. Boa noite, 68, foi Aracaju. Aracaju, boa noite, 68. Victor Charles Hotel, contact Tower 11895. Tower 11895. Tower, this is Papa Tango, Victor Charlie Hotel, good night. Established on localizer, ready to modify rules and approach. Make visual approach to runway 17, right base left. Okay, IFR canceled on 50, you're cleared to enter on final runway 17, report on final. You're to land runway 17, can you go through? Okay, you are clear to turn left to intercept final 1017. Report on final 1017. We report on final on runway 17. Turn to turn left to base left for Victor Charlie Hotel. Salvador, boa noite. Voo 098, tá no 1, pronto para pushback, chamamento. No 1, tá autorizado, chama para o táxi. Liga, chama táxi no 098. Azul 4221, autorização 340.1. Tá bom, Pedro? Só um minutinho, Victor Charlie Tower clear to land on 1017 and check the landing gear. The wind is 100 degrees, 100 knots. One final runway 17, clear to land, gear down and land at Victor Charlie Hotel. 4221, agora 4. Dois autorizado com fins, nível 340 via bridge, a peso 16, decola 90, curva direita, saída da El Ledo, depois voa bridge, aciona 5031, controle frequência 119, desse 135. Cortado seu cotejamento, 421, confirma. 340 autorizado para confir, decola da 10, primeira direita, da El, Leda Bridge, upper Zulu no meia. 031 transponder, 393 com controle. 422 em Tazu, tá, parte 3, posição 62. Está correto, deixa eu impressionar. Estabilizado X-Ray, 10 azul, 6908. 6908, chamamento Rino 1895. 1895, azul 6908. Torre azul 6908, 1,5 milha para o externo. 1908, cheque o trem de Vipuls, 100 graus, 8 mais. E reportará a baixada de gravador 6908. 0908, cheque o treino de pouso, vento 100 graus, 102. Rebaixou, travou azul 6908, livre pouso no zero. Gol 9098, pronto, táxi. 167, Maceió, 2 horas e 50. No 098, táxi é Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 092. Com 1012, livre o táxi via Índia, 1895 para colagem da 10, gol 9098. Obrigado, boa noite, bom feriado. São 3891, boa noite, desce para 4000 pés, QNH1 no 01, autorizado, pegada bom. 08, Solo 58, libera via Fox, taxiando a minha escuta via Alfa, reportante, até 6 Juliette para ingresso. Ok, do Vitax, por Fox, Bronx, Alfa, reportante da Juliette, da 908. Salvador, boa noite. 098, boa noite, alinhando, mantém-se 10. Mantém 10, boa noite. Salvador, Europa Zero 8-Fox. Europa Zero 8-Fox, go ahead. Yes, man, we are going to be ready for a setup push in just 2 minutes. Number 2 in the sector, stand by please. Toma 098, livre decolagem, pistão 90, vento 090 graus, 119. Therefore, we are now completely ready for a start and push. Europa 084, number 2 in the sector, stand by please. Stand by. 098, decolar 20300, chame controle 119, decimal 35, bom voo. 0935, boa placa, até mais. Azul 6908, Juliette, portão 01. Juliette pro 01, azul 6908. Controle Salvador, gol. Mano 098, boa noite. Boa noite, Luna 098, contato radar, submantenho nível 370, saí da PUCA. PUCA 370, voa no 098. Já pegou o Salvador, boa, tá 3152 com a informação ECO para Maceió. 3152, Maceió, autorizado nível 330. Decola da 10 com curva esquerda, no perfil da saída PUCA, transição Zipar, onde intercepta pelo ISC 58 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 119, decimal 35, aciona 5044 no transponder. Autorizado 330 para Maceió, decolada 10 com curva esquerda, pulgas e par após upper risk 58. 119-35 é o controle, 5044 transponder, então 3152. São 3152, correto, portão 62, chama pronto, pushback, assinamento. Chama lá, 3152. O 9258 é o número 3 no setor, aeronave da Portugal no pushback no Travel 08 e aeronave da Europa no 110 aguardando. Quem ainda me escuta aguardando, por gentileza? O 170 ainda me escuta aguardando, por gentileza? Aeronave da Portugal finalizando o pushback na táxi à retaguarda. Azul 4062, completa aproximação, chame a torre na noite 95. 1895. Europa Zulu to 4 taxi via Manhattan, after taxiway India, until hold point runway 10, hold point tower 118, that's small, 95, 2181011. 062, confirmando em Barcelona. Baixo Tavado, sou 462. Gente do Gripoz, pistão 10, vento 080 graus, 08 nós. Europa 084, please set up and push report ready for taxi. Here for example, I call you for taxi, Europa 084. controle, autoriza pro voo 1098, voo Zipar. Abaixo da ação, voo 098. Voo 1170, tá na escuta? Coordenando com a equipe de sola após passagem da nave da Portugal, nível pushback, acionamento, reporta táxi. Voo 098, tudo restrito para o nível 330, 30 Zipar da presente. 330 Zipar na proa, voo 1098, grato. Voo 1172, boa noite, chega da Mari, desce e mantenha 4000 pés em restrições, ajustada no 091. To fall line up and wait when we on view. Wait when we on view, pode call you. São 3891, desce para 2000 pés, livre ele é sexo e pista no 0, reporta no lock. Chame Recife, 126-85, alternando no 3365. 2685, 3395, é isso? 3365, secundária. 3365, sim. No 4062, no salão 08, libera via Fox, Texana, me escuta via Alfa, reportante, ataque 6 Juliette, para ingresso. Fox Alfa, da Juliette, na sua escuta, reportará 4062 no vídeo. Salvador Azul, 4221, com o Sudeca, acionamento, 43, posição 62. Azul 4221, só um instante para iniciar o pushback. Estou com duas aeronaves já no push no pátio principal e uma ainda aguardando. A intenção é realizar simultâneo com a que está aguardando. Só um instantinho para a gente ler. Portugal 0 to Fox, please take off runway 10, wind 090 degrees, 10 knots. Take off runway 10, push for this floor. O Azul 4062, taxia via Alfa, próxima esquerda, Kilo, ingressa no pátio 3, atento ao sinalizador, a posição prevista 08 do pátio 3. Aqui, o próximo esquerda, Kilo, pátio 3, para o 08, 4062. Voo 098, controle. Voo 098, Salvador. Paulo, é o gol 1170 para o táxi com 72 da morte. 4 horas e 52, altera na Fortaleza. Por Salvador 024, airborne at 10, Salvador departure 119.35. 1935, good night, my approach call 024. Gol 1170, taxi via Índia, ponte espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 01. Via Índia, 895, 1011, ajuste. 1170. Zero, Puka departure. Can you please confirm your AVSTM status, sir? O azul 4062 também escuta? Por gentileza, tem condição de manter a posição nesse momento? Foi reposicionado para a posição meia dúzia do PAD 3. Só confirmando, a aeronave da companhia está também no, neste pátio e irá ser retirada desse gate, okay? Dessa remota 06. Então, por gentileza, manter a posição, aguardando instruções. Sim, ativo. Então, tem que aguardar a saída do meu. 4062. O 3891 pode continuar descendo a 1700, tem referência no setor. Sim, a gente está precisando de 1700 pés, a gente vai lá na Estrada 019. 1011, 9258 na escuta de som. Já coordenando com a equipe de solo, assim que a aeronave da Europa livrar o setor da retaguarda, tem livre pushback, acionamento, reporta táxi, ok? O azul 4221 na escuta da torre. 4221. Coordenando com a equipe de solo para o pushback, acionamento, reporta pronto para o táxi. É, só observe a aeronave da companhia retaguarda aguardando, ok? Sim, vai falar o táxi. A aeronave da Europa retaguarda, já no pushback da táxi a retaguarda, eu tô com mais uma segunda aeronave no 09 e também pro push. Na minha escuta, aguardando, por gentileza. Guarda, então, Europa Zero, if we are ready for that. Europa 084, taxi via Menapron, after taxiway India, to hold point 1010, hold point tower 118.95, Q1H1011. 1011 for the via inner apron for the runway 10, and India, Europa 084. No 1170, decolado 14, controle 119.35, bom voo. 1935, graças, bom voo, no 1170. Is it possible to proceed to Natal? Standby coordination. Muito obrigado, pessoal, this is for... Controle bom, 1170, decola na PUCA. 1170, contato radar, decolagem, saída PUCA, nível 3700, autorizado. 3700, 1170. Gol 1172, isso é para 2000 pés, o 3 ADLS, reporta no log. Para 2000, vai reportar estabilizado no X-Ray, gol 1172. São 3891, complete a aproximação, chega na torre em 18.95, bom pulo. Recebendo agora a torre 1895, da 3891. Level 024, climb the until at level 3, 3-0, in the flight direct to the path. Okay, Okay, we clear Bravo 330 to Zipar, pessoal, via Tufan. Confirma uma chave travada. Fala, táxi azul 4221, alterando o Galeão com 3 horas, 89 a bordo. Azul 139 a bordo? 89. 89, copiado, táxi em frente via parte principal Índia, ponto de espera, chame nessa frequência para o ingresso de decolagem, ajuste 901, o azul 4221. Parte Índia, ponto de espera, chama nessa, azul 4221. Hey, Tower, good evening. Tower, good evening, Europa Zero 84, just getting close to this on our way to. Europa Zero 84, good evening, maintain hold point runway 10. Holding to runway 10, Europa Zero 84. Para o táxi do Gol 9258 com 185 a bordo, 3 horas e 50 alternando o Galeão. Gol 9258, inicialmente táxi até o través do portão 07, aguardando as instruções por gentileza. Entra até o través do 07, aguardando as instruções, Gol 9258. Europa 084, line up and wait for runway 10. Line up, wait for runway 10, Europa 084. Então 3891 no solo Juno 8, libera via Fox, Texana, me escuta via Alfa, reportando seu ataque foi Juliette para ingresso. Fox Alfa, reportando a Juliette para ingresso, tá? 3891. Europa 084, clear to take off only 10070 degrees, 6 knots. Protect on 10, Europa 04. Ciente azul 4221, após a rolagem da aeronave da Europa, nem mantém pressão zero. Taxan 3152, tá com 150 a bordo, 2 horas e 20, Natal alternado. Taxan 3152, táxi via parte principal Índia, ponto de espera torre 118, decimal 95, ajuste 101, bom voo. Ajustado, pátio Índia, ponto de espera 101-18-95, Taxan 3152, obrigado e boa parte. Finalmente. Gol 9258, segue a aeronave da TAM, ponto de espera torre 118, decimal 95, ajuste no 01. Gol 972, estabilizou no X-ray, tem o campo ali. Gol 972, chame a torre salvadora em 118, decimal 95. 9.35 Solon, Europa 04, bom dia. Solon. Portugal 024, call receive now on frequency 125.45, if you enable 133.65. Aeronave da Gol, ingresso Juliette, portão 02. Segunda aeronave, o táxi da Gol, Bravo 02, então 3891. 1500 370. Hello, 084, good evening. Lead a contact, book a departure, come in and maintain flight level 390. We request just flight level 370, if it's possible, Airbus 304. Pode chamar pela informação, aguarda a lista está livre. Aguarda a liberação para pouso, gol 972. Azul 4221, livre decolagem, pistão 90, vento 080 graus, 9 nós. 4, request for final level 370. Roger, stand by coordination. Thank you. Uno 170, chame Recife, ano 2545, alternando na 3365. Poderia repetir, por gentileza? 1170, chamando Recife, em 125, decimal 45, caso negativo no 3365, bom voo. 2545, 3645. Sim, estão 3152, após a passagem da nave da Gula final, ali mantém de 10. Após a passagem do voo, ali mantém na 10, estão 3152. Voo no 172, livre pouso, pistão 10, vento 070 graus, 8 nós. Aí repouso na 10, gol no 172. Azul 4221, decolado aos 22, controle em 119, decimal 35, bom voo. 935, obrigado, do lado. Azul 4221, boa noite. Azul 4221, contato radar, decolagem, precisa é o nível 340. 340, obrigado, azul 4221. Para o parqueamento da nave da TAM? Positivo. Sim, senhora. Obrigado, colega. Bom voo. LPZ84 Salvador Control. Go ahead, LPZ84. Clear to set level 370. Clear for level 370, LPZ84. Controle azul 4221, possivelmente voar Brita, presente? Mantém o seu da saída azul 4221. Obrigado por hoje, Leda, presente. Pedro, apresentado aí. 4, libera a próxima direita via Fox, taxina, me escuta via Alfa, reportância, taxa Juliette para ingresso. Via Alfa, reportância Juliette, na sua escuta 1173. Boa noite, eu vou 9258, ano quanto para trás. Vou 9258, boa noite, após a rolagem da aeronave da TAN, mantém de plano zero. Após a rolagem da aeronave da TAN, ali mantém a 10092. Então 3152, livre decolagem, pistão no 0, vento 070 graus, 9 nós. Livre decolagem da no 0, tá? 3152. O azul 4298, só um instante cópia, por gentileza, prepare a saída da MOMO aguardando. 3152, decolado aos 25, controle 199, decimal 35, long voo. 1965, obrigado, boa noite, boa Páscoa. Igualmente. Professor Salvador, boa noite, está 3152, decolou na sua escuta. 3152, boa noite, contato radar na decolagem, vigilância. 3152 apresente, pode voar direto Cuca. Autorizada, declaração para gol 9258 da Unicef. Gol 1172, ingresso Juliette, segue a viatura Follow Me até o portão 111. Ingresso Juliette, segue a Follow Me até a 1172, boa noite. Slow Machine Recife agora em 951, na casa negativa, na 33 do Sinal 95, bom voo. Invertida saída Momo, transição flat, onde intercepta Peslo 20 e segue conforme rota do plano de voo. Controle 119, decimal 35, aciona 5566 no transponder. Do 4298, correto, portão 1, última trampa, espec fundamento. Gol 9258, decolado aos 27, controle 119, decimal 35, em voo. 119, decimal 35, obrigado. Motor de Salvador, boa noite, gol 9258. Gol 9258, boa noite, completo radar na decolagem, saída da EO nível 360. Excelente, na saída da EO 360, gol 9258. Controle o 3152. Possiga. 3152, possiga. Essa confirmação, após a posição Cuca, Poderíamos lá então Aracaju, Aracaju Mateó? Controle copiou 3252. São 3152, chame Recife, ano 25, alternando no 3. Ok, compreender que vai ser cortada. É 125 no 5 e 13325, hein? Negativo. Primária 12545, secundária 13365. Ok, 2545, 3365, então está 3152. Exatamente, João. Obrigado, boa noite, boa Páscoa. Você também. Deu. Azul 4298, autorizado a para táxi. Delta 084, control. Go ahead, Aerobat 084. Call Recife now on frequency 125.45, if you enable 123.65. 2545, 126, 1285. Negative. 123.65. 1365. Eu chamei Recife, ano 251, alternando no 3395, bom voo. Pode repetir, por favor, Margon? Chamei Recife na frequência 1251, caso negativo, no 33 e sinal 95. 251, 3395, 9258, obrigado, boa noite. Boa noite.